Sabe quem é esse, hein? Neil Armstrong, colocando os pés na superfície da Lua em 1969. Ô, Lala, toca de novo. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Já pensou se você pudesse entender tudinho o que ele disse, hein? Bom, dá pra fazer isso pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia, cara, isso existe. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Bom, se você ainda não está muito certo sobre os problemas de produtividade que enfrentamos no Brasil, vamos a alguns fatos concretos. Mas eu vou chamar uma trilha especial aqui, ó. Vamos de Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, com o 3 na Bossa, e mergulhar na reflexão de hoje. Afinal, quando se fala em produtividade, estamos falando do quê? Bom, se você ouviu o programa anterior, você já sabe, né? Basicamente, estamos falando da capacidade de produzir cada vez mais riqueza em relação ao total de recursos que investimos. Um exemplo excelente de produtividade no Brasil é o agronegócio. A agropecuária, por exemplo. Com o desenvolvimento de novas técnicas e culturas, de novos equipamentos e processos, a produtividade agropecuária cresceu entre 4% e 5% por ano entre 1990 e 2003. Enquanto isso, a área do território nacional ocupada pelo agronegócio caiu de 25,5% para 18,9% no mesmo período. Reduz-se a área e aumentam-se os resultados. É, isso aí é produtividade. Pois é. Mas o agronegócio é um exemplo bom. Ele é hoje responsável por quase um quarto do total do PIB brasileiro e chega perto de um terço dos empregos gerados no país. É referência mundial em termos de produtividade. É prova de que nós, brasileiros, podemos ser produtivos, sim, senhor. Mas então, onde é que o bicho pega, hein? Bom, o agronegócio é só um quarto da equação do PIB. É nos outros três quartos que a coisa pega. Entre 2000 e 2009, por exemplo, as taxas de crescimento da produtividade do Brasil ficaram em média em 1%. Enquanto isso, as taxas de crescimento do PIB per capita alcançaram 2 a 2,5%. As taxas de crescimento do PIB são 2 a 2,5 vezes maiores do que a produtividade. O que é que significa isso, hein? Significa ampliação do mercado de trabalho, mas também significa que tem muito mais gente produzindo a mesma coisa. A consultoria McKinsey Company fez um estudo que demonstrou que a produtividade teve efeito negativo no crescimento brasileiro nos últimos 20 anos. A expansão do PIB entre 1990 e 2010 poderia ter sido 45% maior, se não fosse o efeito negativo da produtividade, que puxou o resultado para baixo. Ao longo dos últimos 25 anos, a produtividade do trabalhador brasileiro cresceu em média 1% ao ano nos cálculos da McKinsey. Lembra que a da agropecuária cresceu entre 4% e 5%? É, pois é. Esse 1% é um resultado muito inferior ao registrado por outros países em desenvolvimento, incluindo nações latino-americanas como Peru e Chile. E está abaixo do avanço dos Estados Unidos, que opera historicamente em níveis mais elevados do que os brasileiros. Segundo um estudo da consultoria, o valor gerado pelo trabalhador americano por hora de trabalho está próximo de 35 dólares, enquanto a contribuição do brasileiro é de cerca de 5 dólares. Você ouviu direito, eu vou repetir. O valor gerado pelo trabalhador norte-americano por hora de trabalho está próximo de 35 dólares. O valor gerado pelo trabalhador brasileiro é de cerca de 5 dólares. Que tal, hein? A evolução da produtividade do trabalhador peruano, por exemplo, foi mais de 3 vezes superior à brasileira, entre 88 e 2012. A produção do trabalhador peruano em dólar encostou no resultado brasileiro. Quando falamos dos problemas de produtividade brasileiros, saltam aos olhos as deficiências em infraestrutura, em especial em logística. O custo logístico do Brasil, que inclui os gastos com transporte, estoque e armazenagem, é de 12,5% do PIB. É 40% mais caro do que o norte-americano, que está em 8% do PIB deles. Batemos sistematicamente os recordes nas safras de grãos, mas não temos estradas, caminhões, ferrovias, portos e aeroportos para escoar a produção. E nem silos para guardar o excedente. Dizem os especialistas que precisamos investir mais de 600 bilhões de dólares nessa área, só para ter uma estrutura comparável ao Chile, por exemplo. Investimentos. E é aí, meu, que a ideologia começa a atrapalhar. Para conseguir uma expansão rápida na infraestrutura, tem que privatizar. Essa palavrinha que a ignorância transformou em palavrão nos últimos 20 anos. É o repasse dos investimentos à iniciativa privada, que já deu certo no passado, a solução para os problemas. Veja só o setor de telecomunicações, por exemplo, que cresceu 3.600% desde 98. 3.600%. Dá para acreditar, hein? Bom, é só olhar para o seu smartphone aí do lado. O Estado é ruim em produtividade, tem muitos problemas na área de gestão e usa 75% do orçamento para pagar salários e benefícios sociais. Não sobra dinheiro para investir. E quando sobra, você sabe como é que é aplicado, né? O setor privado tem dinheiro, porque investidores do mundo inteiro têm interesse em bons projetos de infraestrutura. E investidor, meu, não dá moleza para incompetência, para corrupção. Investidores demandam eficiência e produtividade, coisa que o Estado não faz. Mas o discurso... eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. Quero ouvir, Marquinhos. Carioca está satisfeito, pois esse é o jeito pra quem reclamar. Se é bom o governo, é bom o prefeito, cidade tranquila como essa não há. O meu capital está sempre sobrando, não sei até quando ele vai ser assim. Por mais que eu gaste, está sempre aumentando, por mais que eu gaste, nunca chega ao fim. Falou, malandro! Senhora, vamos lá! Você está ouvindo Me Engana Que Eu Gosto, de Marquinhos Satã, com ele e Roberto Ribeiro. Pois é. Eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto. A revista inglesa Economist publicou recentemente uma reportagem falando mal da produtividade do brasileiro. A revista diz que o trabalhador brasileiro precisa sair da letargia para a economia crescer. Ouça o que diz a matéria. Ao fundo, vamos com Andy Summers, um inglês ex-guitarrista do Police, com o também guitarrista e violonista brasileiro Victor Biglioni, interpretando Brasiliance, de Laurindo de Almeida. Da Economist diz mais ou menos assim, ó. A produtividade do trabalhador brasileiro está estagnada há mais de 50 anos e o país precisa ser mais ágil e mais produtivo para voltar a crescer, segundo o texto da revista, é claro, né? Cujo título pode ser traduzido como O Cochilo de 50 Anos. A reportagem, ilustrada com a foto de uma pessoa descansando em uma rede na praia, aponta, entre outros fatores, para a baixa produtividade, o que diz serem traços culturais do brasileiro. A revista diz assim, ó, poucas culturas oferecem uma receita melhor para curtir a vida, afirma a revista, após citar empresários que relataram ter enfrentado dificuldades para contratar funcionários. Um deles, segundo a Economist, teria contratado 20 trabalhadores temporários para atuar em suas barracas de fast food no festival Lollapalooza, em São Paulo. Mas apenas 10 apareceram. A Economist lembra que o fator de produtividade no Brasil, que mede a eficiência do trabalho e do capital, é hoje pior do que o dos anos 1960. O semanário também compara o país a outras economias emergentes. Enquanto a produtividade do trabalho foi responsável por 91% da expansão do PIB chinês entre 1990 e 2012 e por 67% do PIB indiano, no Brasil esse índice foi de apenas 40%, segundo um estudo da consultoria McKinsey. Entre as razões listadas pela revista para explicar a baixa produtividade do Brasil estão os poucos investimentos em infraestrutura e a educação de baixa qualidade, problemas que a gente já conhece, né? A revista também cita o mau gerenciamento e a ineficiência de muitas empresas, muitas delas acostumadas ao protecionismo do Estado. A revista diz assim: ao invés de quebrarem, empresas frágeis sobrevivem graças a várias formas de proteção estatal, que acabam protegendo-as da competição. Pois é, quem ler a reportagem da Economist de forma superficial vai achar que eles acham que a produtividade é baixa porque o brasileiro é preguiçoso. É, mas eu conheço um pouco de outros países, viu? E eu posso garantir que o brasileiro trabalha, sim, muito mais que os americanos, que os ingleses, que os franceses, que os italianos. Bota aí quem você quiser. Trabalhamos muito. Mas lembra o que eu disse no programa passado, hein? Horas trabalhadas querem dizer muito pouco quando se fala em produtividade. A contribuição que você dá não é o tempo que você gasta, mas os resultados que você obtém. E isso é difícil de ser compreendido pelos brasileiros. Bem, os problemas todo mundo já sabe, não é? As soluções também. Só os teimosos, ignorantes e cegos por ideologias jurássicas não querem ver. Mas o que me interessa neste programa não é tratar da produtividade macro. Eu quero a micro. Aquela que tem a ver comigo e com você aí. Para isso, eu vou apresentar uma ferramenta que eu desenvolvi e que vai ajudar. O olhar produtivo. O olhar produtivo é uma forma de pensar a realidade, de até mesmo inconscientemente juntar eficiência com eficácia. No programa anterior eu comentei que a nossa produtividade é vergonhosa por causa de vários fatores que parece que trabalham para nos prejudicar. Eu chamaria esses fatores de demônios, aplicando o que eu chamo de olhar produtivo em cada um. O demônio da burocracia. O olhar produtivo é inimigo da burocracia, está sempre buscando formas de agilizar os processos sem comprometer a segurança. O demônio do planejamento. O olhar produtivo faz com que a gente entenda que antes de sair fazendo, é preciso parar para pensar, analisar, imaginar cenários, colocar as coisas no papel, orçar, ordenar, priorizar. O brasileiro odeia isso, ele quer mergulhar na ação. O olhar produtivo não deixa ação só depois do plano. O demônio da disciplina. O olhar produtivo faz com que compreendamos que compromissos assumidos são sagrados. Prometeu, meu, tem que cumprir. Como é que dizem os caras lá da tropa de elite, hein? É assim, missão dada é missão cumprida. Pois é. O demônio da ignorância. O olhar produtivo faz com que nos dediquemos ao preparo. Parece óbvio, né? Mas basta olhar em volta e você verá a quantidade de gente não preparada que não sabe fazer, fazendo. O olhar produtivo não deixa. O demônio da percepção de valor. O olhar produtivo propõe uma análise de valor antes de cada tomada de decisão, buscando entender não o preço das coisas, mas os ganhos a serem obtidos a curto, médio e longo prazo. O demônio do coitadismo. O olhar produtivo prega não condescender com a mediocridade, não aceitar o mal feito, não achar que a ignorância, a pobreza, a falta de oportunidades desculpem os mal feitos. O demônio do conformismo. O olhar produtivo prega o contrário, o inconformismo. Eu não vou me conformar com o meio bom, não vou me conformar com a burocracia, não vou me conformar com o sempre foi assim. Se eu for obrigado a engolir o sapo, eu posso até engolir, meu. Mas na primeira oportunidade eu vou botar pra fora. E por fim, o demônio do Deus-Estado, Deus-Santo. O olhar produtivo prega que está nas mãos dos indivíduos as escolhas sobre seus futuros. É minha a responsabilidade pelo que eu farei da minha vida. Eu não vou esperar o chefe, o fornecedor, o amigo, o prefeito, o primo rico. Eu não vou esperar que Deus me dê o futuro de presente. Eu vou sair atrás, tomar a atitude e fazer acontecer. O olhar produtivo e... hein? Que é, Cissa? Acabou o tempo? Putz. Fica pro próximo programa, vai. É, mas dá tempo ainda de dar um recadinho? Seja breve. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle e vou cobrar o tempo que você me deve. Seja breve, seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle e vou cobrar o tempo que você me deve. A sua vida. Esse é o grupo Rumo com Seja Breve, do Noel Rosa. Tá bom, eu serei breve, ó. Uma palhinha do meu jabá. Esta série de programas que trata da produtividade nasceu de uma palestra nova que eu criei. Chama-se É a Produtividade Estúpido? E foi inspirada na frase É a Economia Estúpido? Que o estrategista político James Carville usou para focar nos reais problemas dos Estados Unidos quando foi um dos coordenadores da vitoriosa campanha presidencial de Bill Clinton em 1992. Com essa frase, É a Economia Estúpido?, James definiu onde focar as energias. Pois eu acho que o que o Brasil precisa no momento é disso, foco. E acho que, ao menos no mundo dos negócios, o foco tem que ser na produtividade. Nos contentamos com pouco. Na palestra eu trato do olhar produtivo, a consciência dos compromissos assumidos, a capacidade de aprender com os erros, a obsessão pela qualidade, o inconformismo com a repetição das velhas fórmulas do sempre foi assim. É o olhar produtivo que levará o Brasil para o futuro. Quer que eu leve a palestra para sua empresa? É, olha, acesse www.lucianopires.com.br e entre em contato com a gente. Vou cobrar o tempo que você me deve. Café Brasil. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. É. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma selva gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Acredito é na rapaziada. Muito bem, é assim ao som de E Vamos à Luta, de Gonzaguinha, com a Marrom, a Alcione, que este Café Brasil sempre produtivo vai saindo de mansinho. Com o eficiente Lala Moreira na técnica, a eficaz Cissa Camargo na produção e eu, este oftalmologista do olhar produtivo, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Cláudio Miranda, Três na Bossa, Roberto Ribeiro e Marquinhos Satã, Andy Summers com Victor Biglione, Grupo Rumo e Alcione. Assim, e também Neil Armstrong. Aquele que sabe que é mesmo o corpo da gente. Aproveite o embalo aí e dê uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e em sua página distribui dicas muito legais sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas necessários a quem quer ser produtivo. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente, vale a pena. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde ele veio, cara, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase do escritor, poeta e ativista norte-americano Henry David Thoreau. Não basta ser ocupado. As formigas são ocupadas. A questão é, você está ocupado com o quê?